Entre 3 e 7 de outubro, a Corregedoria Nacional do Ministério Público esteve em Minas Gerais para inspecionar as unidades do MP no Estado. O Corregedor Nacional, Cláudio Portela, fala sobre os trabalhos realizados. Temos um trabalho do Conselho Nacional, da Corregedoria Nacional, de realização de inspeções nos Ministérios Públicos Estaduais. Minas é o 26º Estado que nós estamos visitando e nós fazemos um mapeamento de todo o funcionamento, tanto da parte administrativa, financeira e funcional do trabalho das promotorias, das procuradorias de justiça, para nós certificarmos a sociedade de quanto o trabalho dos membros do Ministério Público estão sendo feito para a efetivação dos direitos e das garantias da sociedade que a Constituição nos dá a determinação de defender esses direitos da sociedade. Então, nós temos equipes, nós estamos aqui com quase 70 pessoas em todo o Estado, visitando o Ministério Público Federal, Estadual, Militar e do Trabalho, e esses colegas estão fazendo levantamentos de dados, levantamentos de processos, levantamentos de rotinas de atuação das promotorias e da administração, na busca de uma efetividade maior do trabalho do Ministério Público para a sociedade de Minas Gerais. Durante a semana, uma equipe do Conselho Nacional do Ministério Público ouviu também cidadãos interessados em avaliar o trabalho e os integrantes das instituições visitadas. Nós tivemos aqui na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais uma equipe da Corregedoria Nacional que recebeu vários cidadãos que traziam seus problemas, traziam suas questões, alguns elogios pela atuação do trabalho dos promotores. E nós agora vamos levar esse material para o Brasil e dar um encaminhamento em todas aquelas sugestões para os locais competentes do Ministério Público para que solucione os problemas dentro da possibilidade dessas pessoas que nos trouxeram essas informações. Cláudio Portela fala também sobre os próximos passos do trabalho. Agora nós vamos elaborar um relatório preliminar que será encaminhado ao Ministério Público de Minas para que o Ministério Público de Minas responda. Nós usamos 15 dias para que o Ministério Público responda todas aquelas proposições, toda a impressão que a Corregedoria Nacional retirou do que viu aqui. E, em seguida, nós recebemos essa resposta, analisamos essa resposta e levamos um relatório conclusivo para o plenário do Conselho Nacional para que ele possa votar e estabelecer determinações para o Ministério Público naquilo que nós entendermos que está fora do nível de excelência para que ele venha a trilhar o nível de excelência, que é o que se espera do Ministério Público brasileiro. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.